YD994, escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49. Escala FM, o fascinante mundo da música. Come. Stevie Vaughan, Look for a Star, Bob Long, If You Leave Me Now, London Sound Orchestra, Mona Lisa. Maus fornecedores denunciados por consumidores farão parte de uma lista negra do Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor. O cadastro está sendo montado na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Na escala FM, a música de George Melaquino, Mansell. 8:02. Junte sondas. 25 anos. 4.000 poços artesianos perfurados. É água para mais de metro. Mas bem que podia ser champanhe. Junte sondas, poços artesianos. É tecnologia para mais de metro. Ligue 011-434-8700. Jundiaí, São Paulo. CYD 994. Escala FM 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS Comunicações Brasil SAT. Telefone 815-4949. melhores lojas, o CD com os magníficos instrumentais da Scala FM. Mirage, Rua Iguatemi 236, no Itaim. Scala, não dá para não ouvir. O mercado imobiliário fechou o ano de 97 com a maior produção de todos os tempos na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio, foram 60 mil lançamentos residenciais. FM. Imprescindível. Retrato de Jeannie, Marty Gold, Simonetti, C'est Magnifique, Sunset Springs, Lisboa Antiga. Estamos apresentando o fascinante mundo da música. Brasil vai começar o ano de 98 pagando contas. Entre os dias 31 de dezembro e 5 de janeiro, o governo vai quitar 541 milhões de dólares referentes à dívida contraída com o Clube de Paris. encontro com os bons momentos. Na escala FM, 101 cordas, That's Amore, Leroy Holmes, You and I, e Russ Garcia, Bahia. 8:20. E agora, uma ótima notícia. A revista Senhoras e Senhores já está nas bancas. A leitura ideal para pessoas maduras, exigentes e de alto astral. Os melhores roteiros de viagens, cultura, saúde, lazer, modo de vida e informação. Tudo na dose certa. Procure no seu jornaleiro. Revista Senhoras e Senhores, sempre de bem com a vida. Receita Federal informatiza o processo de despacho aduaneiro. O objetivo é acabar com o desvio de mercadorias importadas que chegam pelos aeroportos do país. Escala FM, I Left My Heart in San Francisco com a orquestra de Billy Vaughan. São Paulo by Night, Edson Frederico e String of Pearls, I'll Never Smile Again. Já à venda nas melhores lojas, o CD com os magníficos instrumentais da Escala FM. Mirage, Rua Iguatemi 236, no Itaim. Escala, não dá para não ouvir. Oito e meia. O seu almoço na companhia da melhor música. Na Escala FM, almoço com música. Diariamente das 12 às 14 horas. Escala, não dá para não ouvir. Bancos não funcionam nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Mas as agências abrirão normalmente na sexta-feira, dia 2. FM 95,7. Seu estilo de vida. Você está ouvindo pela Escala FM o fascinante mundo da música. Supermercados aproveitam um grande movimento de final de ano e aumentam preços dos alimentos. Foram registrados aumentos nos preços do feijão, queijo prato, arroz, açúcar, azeite, leite condensado, salsicha e vinagre. O presidente da Associação Paulista de Supermercados, Omar Assaf, diz que não houve aumento de preços, mas o fim de algumas promoções. 5,7. Só ela é assim. On the Sunny Side of the Street, Percy Faith, Till e Bert Kaempfert, Duncan Sean. Sim, mas ele tinha que parar logo a gente. Bom dia, seu guarda. Bom dia. Documentação do veículo, habilitação. Ei. E a mala Grota Ferrata, por favor. Como? Malas, sacolas e mochilas Grota Ferrata. Itens indispensáveis para quem vai viajar. Design arrojado, durabilidade e garantia de 30 meses. Grota Ferrata. Sem ela, não tem viagem. E agora, uma ótima notícia. A revista Senhoras e Senhores já está nas bancas. A leitura ideal para pessoas maduras, exigentes e de alto astral. Os melhores roteiros de viagens, cultura, saúde, lazer, modo de vida e informação. Tudo na dose certa. Procure no seu jornaleiro. Revista Senhoras e Senhores, sempre de bem com a vida. Diz que IPVA estará à disposição do contribuinte a partir de sexta-feira, dando todas as orientações necessárias para o pagamento do imposto. O número é Discar, anotem. 5070-9200. Vou repetir. 5070-9200. O Disque IPVA, que estará à sua disposição a partir de sexta-feira.

Scala FM, com você em todos os momentos. Orchestra Make It With You, A Man and a Woman, Jean Paul e Serge Valentino, Stardust. Agora 9 horas. Scala News, online com você. Fonte Gazeta Mercantil, o jornal de economia e negócios mais influente do país. Oferecimento Leasing Chevrolet, a maneira mais inteligente de comprar o seu Chevrolet. O presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona hoje, em solenidade no 3º Comando Aéreo Regional do Rio, a Lei Orçamentária de 98, sem fazer nenhum veto ao texto aprovado pelo Congresso. Uma semana depois, será anunciado o corte de 4 bilhões de reais nas áreas de custeio e investimento para adaptar o orçamento de 98 ao pacote fiscal anunciado em novembro. Como parte das medidas para o país enfrentar os efeitos da crise asiática. Música.

The Windmills of Your Mind. James Last, The Air That I Breathe. E Ray Conniff, Love Me Tender. Você está ouvindo pela Escala FM o fascinante mundo da música. The Fool on the Hill, Carefree Tony Mansells e Orquestra Tabajara, Samba do Avião. Estamos apresentando o fascinante mundo da música. Thank you. Escala FM, programação classe especial.